outra vez você, sempre você. Por quê? Eu amo você. Paredão MM, 21 paredão e paredinha no Muqueca, Rio Real Bahia. Obrigado pelo carinho. Em nome do LG Estúdio, Thiaguinho Barroca. Sabe, dessa vida eu já fiz de tudo, mas não consegui ser feliz um minuto sem te ter aqui perto do meu coração. Sou do tipo, não desisto nunca mais, admito eu cansei de tanto te esquecer, por isso te liguei. Me dá um minuto da sua atenção. Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive a intenção de fazer você sofrer, porque eu te amo. Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém. Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém, porque nele só cabe você. Outra vez você, sempre porque amo você. Você, só você. E outra vez você, sempre você. Porque eu amo você. Paredão Vaca Brava, meu parceiro Júnior, JR Multimarcas, Ricardo, tamo junto, viu? Paredão Polo Treme Tudo, André Bahia, Renes Areguini, Clay Box, Lagoa Redonda. Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive a intenção de fazer você sofrer, porque eu te amo. Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém. Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém, porque nele só cabe você, só você. E outra vez você, sempre você. Porque você, só você. E outra vez você, sempre você. Porque Adilson Tomás, Bobinho Mecânico.